Feliz sábado a todos, uma ótima noite para vocês. Como é bom a gente se refugiar aqui, ouvir a palavra de Deus. Acima de tudo, me esforcei para que a palavra de Deus ficasse clara para vocês em alguns pontos nos quais a palavra de Deus é complicada. O mundo cristão ele está dividido, um pensa uma coisa, outro pensa outra coisa, e isso vai na contramão do que Jesus quer. Jesus pediu para que nós fôssemos um em amor, um em fé, um em entendimento. É por isso que todos nós temos que submeter a nossa vida à palavra de Deus. Se cada um seguir o que a própria pessoa pensa, cada um vai viver de qualquer jeito. A gente não vai ter unidade, não vai ter a verdadeira fé, não vai ter o verdadeiro amor. E a gente aprender da Bíblia não é fácil, porque a Bíblia é um livro possível de ser entendido, mas que exige estudo. E essa semana a gente caminhou alguns passos a mais nessa compreensão. A gente entendeu que somos salvos pela fé, não é pela lei, mas isso não nega a observância da lei, a necessidade de sermos fiéis e cada vez mais fiéis, não cada vez mais infiéis. Se essa mensagem ficou clara para vocês, eu cumpri o propósito pelo qual eu creio que Deus me chamou aqui. E hoje a gente vai conversar sobre a mensagem que tem o título assim, Depois de 1888. Aqui está a foto da Conferência Geral em Minneapolis. Ali estão as fotos daqueles quatro homens que viveram há tanto tempo atrás, que talvez alguns de nós nem tínhamos ouvido falar dele. Butler, Uriah Smith, Jones e Wagner. São quatro personagens dentro de uma história rica da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que é uma igreja hoje moderna, enorme. Nós somos hoje 15 milhões de pessoas. Não somos mais meia dúzia como era naquela época ali. Hoje em dia, para fazer uma conferência geral, vem gente do mundo inteiro. Uma estrutura enorme para a gente poder fazer uma conferência geral. Você olha a fotinho daqueles homens lá, é mal uma igreja hoje em dia, né? Era a conferência geral daquela época. A igreja cresceu muito. E não é porque ela é boa. É porque Deus usa essa igreja para pregar uma mensagem. Uma mensagem de amor, de fé, de obediência à lei de Deus, mas de salvação somente pela graça. Que é a mensagem da Bíblia, conforme a Bíblia é. A partir de 1888, já fazem mais de 120 anos que essa história aconteceu, muitos adventistas estão divididos em várias facções que interpretam a história e a teologia da igreja de forma diferentes desde então. Trouxe para vocês aqui algumas das capas dos livros produzidos a respeito dessa mensagem. Que fique bem claro que essa mensagem não fui eu que inventei, é uma mensagem sólida, real, que essa igreja prega. Então você tem aqui, olha, 1888 reexaminado, Robert Wieland e Donald K. Short, também essa, a mensagem de 1888, os mesmos autores. Esses autores são críticos da igreja. Nós vamos conversar um pouquinho sobre as ideias deles hoje. Também o Comitê de Estudo da Mensagem de 1888. Pessoas que se dedicam integralmente a estudar esse tema, pregar sobre esse tema, para alimentar a igreja. Livro de George Knight também, a Mensagem de 1888. E várias outras aqui, pastor Ron Spear e vários outros. Pessoas se dedicando a pregar essa mensagem. E o pastor Ezequiel é mais um desses que se esforça para pregar, para ensinar. E vamos concluir algumas coisas importantes. As reuniões da Conferência Geral em 1888, elas alteraram a configuração do Adventismo. Entretanto, nem todos interpretam essas alterações sob o mesmo prisma. Lembra que a gente conversou ontem? A palavra de Deus é a verdade, mas não necessariamente as interpretações da palavra de Deus são verdades. Da mesma forma, a questão de 1888. Essa mensagem mudou a igreja. Alguns pensam que ela mudou para melhor, outros pensam que ela mudou para pior. E é bom que as pessoas tenham as suas opiniões. Nós não devemos ser uma igreja que cerceia a liberdade de pensamento. Cada um deve ter liberdade. Se você veio no culto essa noite e você saiu achando que o culto foi ruim, você tem liberdade. Você veio na igreja essa noite, você vai sair daqui achando que o culto foi bom? Você tem liberdade. A gente não deve obrigar as pessoas a gostarem, a concordarem, ou acharem que foi tudo bom ou que foi tudo ruim. Cada qual tem a sua experiência com Deus, com a Bíblia, com a verdade, e cada qual vai responder por si mesmo. Nós não vamos responder pela fé do pastor, o pastor não vai responder pela fé de vocês. Cada um está por si diante de Deus. E lembrem, Cristo está por todos nós, diante de Deus. É por isso que Ele morreu por nós, é por isso que Ele ressuscitou por nós e que Ele vai voltar para nos buscar pela graça dEle, pelo amor dEle, pelo poder dEle. Agora a igreja está dividida. Muitos pensam que a conferência de 1888 foi uma bênção, foi maravilhosa. Outros pensam que ela não foi tão boa assim. Vou dar um quadro básico e geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia depois de 1888. Depois de 1888, ou seja, até hoje, existem adventistas que ainda dão uma ênfase desequilibrada na lei. Fala com um adventista, é só lei. Não tem outra conversa, é lei na cabeça do povo. Existem alguns adventistas que são assim. Existem outros que fazem uma ênfase desequilibrada na justificação puramente forense. O que quer dizer isso? É só a graça. Não estou nem aí com a lei. O que importa é a graça, oba-oba, se eu minto, se eu transo fora do casamento, se eu roubo, se eu não dou o dízimo, ninguém tem nada a ver com isso, Deus é maravilhoso, eu vou para o céu. Tem alguns que hoje em dia estão nesse rumo aí, só querem saber da graça, não tem mais lei. Então tem esse outro lado. Existem pessoas que depois de 1888 lançam acusações contra a liderança da igreja. Porque a igreja precisa se arrepender, porque a igreja rejeitou a justificação pela fé, arrependimento corporativo, nós vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje também. Existem outros que pregam uma interpretação perfeccionista da mensagem de 1888. Lembra que essa mensagem diz que nós devemos ser justificados pela fé para guardar todos os mandamentos de Deus. E alguns usam essa mensagem para pregar o que a gente chama de perfeccionismo. A gente tem que entender um pouco sobre isso. E outros pregam que Jones, Wagner e Ellen White são as mais altas fontes de autoridade teológica na igreja. Quer saber a verdade? Leia Ellen White. Quer saber a verdade? Leia Jones e Wagner. Tem alguns que têm um pouco dessa ideia dentro da igreja adventista. Vamos passar um pouquinho e entender essas coisas. Ênfase desequilibrada na lei. Uma forma muito clara de você distinguir a Igreja Adventista do Sétimo Dia da grande e imensa maioria das outras igrejas é perguntar para elas a respeito da lei de Deus. Se fizer essa pergunta, você já vai ter uma diferença entre a Igreja Adventista e as outras. Inclusive, eu fui uma vez numa reunião dos Testemunhos de Jeová, que são uma igreja que, na teoria, preza pela Bíblia. Pelo menos na tese deles lá, né? Não, a Bíblia é uma coisa muito boa, maravilhosa, legal. Aí eu fui lá na reunião deles e eles estavam lendo 1 João capítulo 5. Lá em 1 João capítulo 5 diz que nós devemos guardar os mandamentos de Deus. Aí eu perguntei para eles assim, gente, mas vocês guardam os mandamentos de Deus? Oh, sim, guardamos. Ah, o que é os mandamentos de Deus? Ah, tem que amar uns aos outros. Legal. Aí eu falei assim, mas isso tem alguma coisa a ver com os 10 mandamentos lá ou não tem nada a ver? Não, tem a ver, né? Porque se eu amo as pessoas, eu não roubo, eu não mato. Ah, legal. Então quer dizer que vocês guardam os 10 mandamentos? Aí ela respondeu para mim, não. A gente guarda 9. Aí eu falei assim, olha, minha querida, Tiago 2, verso 10. Aquele que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Acabou, já está errado. Não tem conversa. Você pode falar o mesmo para católico, para a maioria dos evangélicos e etc. Então essa é uma forma muito clara da gente distinguir a nossa mensagem da mensagem popular, da mensagem comum no nosso mundo. Mesmo porque guardar o sábado não é fácil. E é por isso que a maioria das igrejas quer a igreja cheia e não pode falar para o povo guardar o sábado, porque senão a igreja não fica cheia. Não entra tanto dinheiro quanto poderia entrar. Natural, normal. Então o que, que acontece? Ainda existem pessoas adventistas que só falam na lei. E aí o que, que acontece? A gente tem que entender, queridos, que a lei de Deus, ela é verdade, ela é palavra de Deus, ela é realidade, mas como nós vimos aqui durante essa semana, ela não nos salva. Você deve se esforçar para guardar a lei de Deus de forma perfeita, tanto no seu comportamento externo, quanto no seu coração, na sua mente, no seu caráter, nos seus pensamentos. Tudo isso é verdade. E mesmo que você faça tudo isso, você não é salvo pela lei, você é salvo pela graça de Deus, por Jesus Cristo, mediante a fé. Ainda existem, porém, hoje, adventistas que procuram enfatizar de forma desproporcional e ilegítima a necessidade de guardar a lei, com implicações de salvação pela lei ou salvação pelas obras. Você não vai encontrar um adventista dizendo que nós somos salvos pela lei ou pelas obras. Eles não têm coragem de dizer isso. Mas se você cavucar, se você questionar ele, uma hora sai que a gente é salvo porque guarda o sábado, não come carne de porco. Alguns adventistas são assim, infelizmente. E esses adventistas precisam se encontrar com a mensagem de 1888. Precisam ter esse encontro com a mensagem da salvação pela fé, pela graça, porque senão a gente se torna legalista, sim, é verdade. A gente não pode julgar quem são essas pessoas. A gente deve pregar a lei de Deus, guardar a lei. E isso não é legalismo. De forma que a gente não dá para a gente sair julgando ninguém. Cada um deve olhar para o seu coração. Será que ao pregar a lei de Deus, eu estou crendo no legalismo? E se eu estou fazendo isso, eu devo me arrepender e entender que eu sou salvo só pela graça mediante a fé? A mensagem é para cada um. Não é para a gente julgar os outros. Ah, o ancião é legalista, o pastor é legalista, o irmãozinho lá é legalista. Não, olhe para você. Você é legalista? Essa é a pergunta. Não é para os outros, tá bem? O que mais? Existe também, por um outro lado, a ênfase desequilibrada na justificação puramente forense. O que é justificação forense? Foro é a palavra que fala do tribunal. A justificação forense é uma expressão que fala dessa linguagem do tribunal. E a doutrina da justificação inclui sim um aspecto forense, legal, em sua manifestação na vida humana. Esse aspecto indica que Deus declara o homem justo pela fé e não lhe torna perfeito justo por ter fé. Isso é muito importante. Ao você ter fé em Jesus, você está salvo ou salva. Se você tem uma fé verdadeira, porque nós somos salvos pela fé. Quem tem fé verdadeira está salvo. Todos vocês aqui têm fé, mas vocês são perfeitos em tudo? Então, isso que essa mensagem está querendo dizer, olha, Deus, Ele salva vocês, Ele aceita vocês como vocês são, mas Ele não torna vocês pessoas sem pecado de forma absoluta. Vocês ainda lutam com pecados, cada um de vocês e eu também. É isso que essa mensagem diz. E é por isso que a Bíblia diz coisas, por exemplo, assim, Abraão acreditou no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Gênesis 15, verso 6. É imputação de justiça, não é comunicação de justiça. É diferente. Deus te declara justo, Ele não te faz justo. O que mais? Romanos 4, verso 24. Mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado. Nós também somos salvos por uma declaração de Deus em nosso favor, que mediante a fé nós somos justos, apesar de sermos pecadores. Essa é a grande mensagem da Reforma. Inclusive Lutero, né? Ao mesmo tempo justo, ao mesmo tempo pecador. Essa era a ideia de Lutero. Agora, essa ênfase, por vezes, faz com que alguns adventistas ignorem as ênfases bíblicas na necessidade da santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14 diz que sem santificação ninguém verá a Deus. Nós somos salvos pela fé? Claro. Mas essa fé age no sentido de nos santificar. Se eu tenho fé que eu devo amar vocês, eu devo ser santificado por essa fé e passar a amar vocês cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Isso que é santificação, é crescimento. Sem esse crescimento, o ladrão pede perdão a Deus e continua ladrão. E não é isso que Deus quer. Deus quer que o ladrão peça perdão a Deus e mude de vida. Pare de ser ladrão. Santifique a sua vida. Essa é a mensagem sobre o mandamento do roubo e sobre todos os mandamentos. Parar de transgredir, mudar de vida, melhorar e crescer cada vez mais. Não é só porque a gente é salvo pela fé que então todo mundo mente, todo mundo rouba, todo mundo mata, todo mundo fala mal dos outros. Não. Nós temos que lutar contra os pecados no nosso coração. Santificação. Ok? O que mais? Acusações contra a liderança da igreja. Alguns grupos adventistas, eles acusam que a igreja recusou a mensagem da justificação pela fé de forma corporativa e necessita daquilo que eles chamam de arrependimento corporativo. O que é essa ideia? É como se todos os membros da igreja devessem se arrepender pelos pecados do povo adventista que tenha lutado contra a mensagem da justificação pela fé em 1888. A exemplo, teoricamente, de Daniel 9. Lembra quando em Daniel 9, Daniel vai orar? E ele diz assim: Senhor, nós transgredimos a sua lei, todo Israel pecou. Eles usam essa imagem para dizer assim: Daniel estava se arrependendo dos pecados do povo também. Não era só dos dele. Ele não estava sozinho, ele estava junto com o povo. Só que o que acontece, irmãos? Ninguém é chamado a se arrepender porque o outro pecou. Convenhamos. Se o pastor mente, conta uma mentira, você precisa se arrepender do que eu fiz? Claro que não. Você tem que se arrepender se você mentir. Não é se eu mentir. Se eu mentir, quem tem que me arrepender sou eu. De forma que essa ideia de arrependimento corporativo, que todo mundo tem que se arrepender do que aconteceu lá no passado, não faz sentido. Isso aí é só uma ideia que eles usam para combater o quê? A liderança da igreja. Lembra que Butler e Smith eram os caras maiores na igreja? E quando os mais jovens vieram pregar a justificação pela fé, aqueles homens ficaram bravos e brigaram com eles. Aí esse povo quer dizer assim, tá vendo? Igual naqueles dias os pastores perseguiram os membros, hoje em dia também aquele pastor Ezequiel me persegue porque eu creio diferente dele. Tá entendendo como que é a agenda desse povo? Eles querem falar mal do pastor Ezequiel e eles encontram lá na história de 1888 algo que eles dizem que faz sentido, que a igreja era errada e a igreja errou e pecou, e querem dizer que agora querem combater a associação, querem dizer para você não dar o dízimo. Tá entendendo como que é que funciona essa ideia? Mas essa ideia baseada em 1888 é mentirosa. Não existe nenhuma citação de Ellen White onde ela apele para a igreja inteira por ter supostamente rejeitado a justificação pela fé em 1888. Pelo contrário, muitos relatos depois de 1888 dizem que a igreja cresceu, que a igreja passou pelos melhores momentos da sua história por causa da luz que veio da mensagem da justificação pela fé. Isso é uma mentira usada geralmente para lançar dúvidas sobre a liderança atual da igreja e promover as mensagens do perfeccionismo e da teoria de Jones sobre a natureza caída de Cristo, a partir da Conferência Geral de 1888. A gente já vai entender isso um pouco melhor. Vamos pensar um pouquinho nisso aqui, a interpretação perfeccionista da mensagem de 1888. Através do slogan, a justificação pela fé que se manifesta na obediência a todos os mandamentos de Deus, muitos adventistas interpretam a mensagem da justificação pela fé de 1888 em contornos perfeccionistas. A gente entende pela Bíblia que o pecado é transgressão da lei de Deus, e nós devemos guardar a lei de Deus, abandonar o pecado, vencer o pecado. Algumas pessoas levam essa mensagem ao nível extremo. Quem pecar não vai para o céu. A implicação é essa. Você tem que parar de pecar se você quer ir para o céu. Se não, você vai para o inferno. É um argumento, inclusive, lógico. Agora, essa mensagem ela é bastante ampla, complicada e difundida em meios adventistas, e termina por negar verdades bíblicas sobre a doutrina do pecado e da salvação. Lembra que a gente leu ontem, Eclesiastes 7, verso 20. Não existe homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Existe alguém que não peca? Não existe. Então, esse povo querendo enfatizar, não, temos que guardar a lei, porque a justificação pela fé se manifesta na obediência a todos os mandamentos, e vai, vamos lá. Vai acabar negando a verdade que Deus disse, que todo mundo peca. E nós não podemos usar a mensagem da justificação pela fé para combater a mensagem do pecado. A Bíblia, que ensina a justificação pela fé, ensina que todos nós somos pecadores. Nós não podemos negar uma coisa em nome da outra. Isso é muito importante. O que mais? Depois de 1888, muitas pessoas têm a seguinte postura: Jones e Wagner e Ellen White são as mais altas fontes de autoridade teológica da igreja. Essas três pessoas que eu citei aí, Jones e Wagner e Ellen White, elas representam a ampla gama de pessoas pecadoras e imperfeitas a quem Deus chama e usa para a edificação da sua igreja. Ellen White era melhor do que alguém? Não. Jones e Wagner eram melhores que alguém? Não. Não dá para confundir isso. Ah, porque Ellen White disse, então isso aqui está acima de tudo. Não é assim que funciona. Ellen White não é a maior autoridade dentro dessa igreja. Ela mesma escreveu, a gente leu ontem, a Bíblia é a única regra de fé. Ela que está escrevendo. Você não deve basear a sua vida no que ela escreve, mas no que a Bíblia diz. E aí, se você estudar os escritos dela sobre esse prisma, você vai ver que tem coerência. Aí você pode seguir o que ela falou. Mas nunca como se ela fosse a maior autoridade. A maior autoridade é a palavra de Deus. Ponto final. Isso é importante, porque ela mesma apontou essa direção. Olha só o que Ellen White escreve, para vocês terem uma ideia. Mensagens Escolhidas, volume 3, página 30. Que ninguém seja instruído a olhar para a irmã White, e sim ao poderoso Deus que dá instruções à irmã White. Olha a diferença. Ninguém deve seguir Ellen White. Sigam o Deus que fez uma obra na vida dela. Sigam o Deus que tem palavra. E essa palavra é a Bíblia. Sigam ele, não ela. Entende a diferença? É ela mesma que está escrevendo. Olha só mais o que ela diz. A igreja ficará fraca ao invés de forte, se olhar para Jones ao invés de olhar para Deus. Tem adventista que diz assim, não, Jones pregou isso lá em 1800 e tanto, então isso é a mais pura verdade, uma coisa maravilhosa. Se ficar olhando para o homem, vai se enfraquecer. Mas se olhar para Deus, vai se fortalecer. O que mais? Muitos adventistas, depois da controvérsia sobre o livro Questões sobre Doutrina, em 1950, inferem que a cristologia de Jones e Wagner, de que Cristo tinha a natureza pecaminosa, 100% idêntica à natureza de todos os seres humanos, com propensões ao pecado, mas apenas conseguiu não pecar, é uma mensagem verdadeiramente adventista. Mas será que esse ensino subsiste diante da palavra de Deus e mesmo dos escritos de Ellen White? Isso é muito importante. Depois de 1888, Jones ele começa a escrever e pregar, e Wagner também, dizendo o seguinte, que Jesus era igualzinho todo mundo, inclusive tinha propensão ao pecado, vontade de pecar, mas conseguiu não pecar. E esse para eles seria um modelo de que mesmo que você seja um pecador ou uma pecadora, você pode viver absolutamente sem pecado, seguindo Jesus, imitando Jesus. Mas vamos ver se essa ideia ela pode ser comprovada pela Bíblia. Abra sua Bíblia lá em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5. E aí vamos ver um pouquinho dessa ideia e vamos terminar. E muitos adventistas querem pregar essa ideia, baseados em 1888. Ali vai se falar algo importante a respeito de Cristo. E a Bíblia vai dizer assim, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Nesse texto está dizendo que Jesus é um homem melhor do que os outros? Ou diferente dos outros homens? Não. A única coisa que esse texto está dizendo é que ele era homem. Ponto final. Não está falando mais nada. Inclusive, Romanos 5, verso 15 vai na mesma direção. Eu vou ler aqui para vocês. Todavia, não é assim o dom gratuito como ofensa. Se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom da graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Então é, Jesus Cristo é homem. Não está falando que ele é um homem melhor do que os outros ou diferente dos outros. Da mesma forma, Ellen White vai dizer que Jesus era igual a gente. Inclusive, ela diz assim, tomando sobre si a natureza humana e seu estado decaído, Cristo não participou no mínimo que fosse do seu pecado. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 256. A linguagem é que a humanidade de Cristo partilhou de elementos do estado decaído. É um homem igual a todo mundo. Inclusive porque, por exemplo, Adão foi criado imortal. Jesus Cristo morreu, ele era mortal. Então Jesus Cristo, em certo sentido, em grande medida, ele era igual a gente. Ele também morria. Ele também sofria. Ele também tinha sede. Quem sabe ele tinha uma saúde mais fraca do que Adão lá no Jardim do Éden. Ele não era igual a Adão antes da queda. Agora, algumas pessoas esquecem outros textos da Bíblia. E por exemplo, Lucas 1, verso 35, diz assim, que Jesus Cristo é um ente santo. É um ser santo. Sabe o que acontece que é importante? A gente lê que Jesus é homem, mas a Bíblia diz que todos os homens pecaram e carecem da glória de Deus. Você não pode concluir através do texto que Jesus é homem, que ele foi um pecador, porque a Bíblia declara que ele é um ente santo. Lucas 1,35. 1 João 3,5 diz que nele não existe pecado. Então você não pode dizer que ele é um homem igual aos outros homens. Ele é um homem diferente. Todos os homens pecaram. Jesus nunca pecou. Todos os homens são concebidos em pecado. Salmo 51,5. Jesus foi concebido pelo Espírito Santo. Entende a diferença? Não é a mesma coisa. Aqueles que pegam a ideia de Jones lá, dizendo que Jesus era exatamente igual a gente, 100% igual, aquilo é mentira. E olha só o que Ellen White diz: não é correto dizer, como fazem muitos escritores, inclusive Jones e Wagner, que Cristo era igual a todas as crianças. Instrutor da Juventude, 8 de setembro de 1898. Ellen White está dizendo: não é correto dizer que Jesus é igual a todo mundo, porque todo mundo peca, Jesus nunca pecou. Todo mundo peca desde criança, Jesus Cristo não pecou nem quando criança. Ele é diferente, ele é um ser humano sem pecado. Essa é a conclusão final da nossa semana. Vamos parar para prestar atenção em poucas coisas. O fundamento da autoridade final é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra final da verdade. Sob esse fundamento nós cremos que Jesus Cristo é Deus que se fez homem. Jesus Cristo é diferente, ele é o Deus eterno que esvaziou-se de si mesmo para ser homem. Que tipo de homem ele é? Um homem separado dos pecadores, sem pecado. Não tinha pecado no seu coração, na sua natureza, vontade de pecar, zero, nada disso. Que mais? Esse Jesus Cristo que é Deus que se fez homem, ele veio ao mundo para morrer por nós. O autor da vida, para dar a vida por nós. Para nos redimir dos nossos pecados. Jesus não pecou, mas todos nós pecamos. Todos nós somos pecadores. Diante disso, a salvação é um dom da graça de Deus, mediante a fé. E nós não somos justificados pela lei, mas pela fé. Não tem outro caminho. Você não vai encontrar o céu porque você guarda o sábado e dá o dízimo, conquanto você deva guardar o sábado, dar o dízimo, não matar, não roubar, não mentir e amar todas as pessoas e amar a Deus. Você tem que guardar a lei o melhor possível, perfeitamente, segundo você conseguir. Mas isso não te salva. O que te salva é a graça de Deus. Porque a fé, por sua vez, não é desculpa para a transgressão da lei de Deus, mas o instrumento do perdão do Senhor e do poder para nos restaurar. A fé não é desculpa para pecar, como muitas vezes os evangélicos fazem. Ah, eu não estou debaixo da lei, eu posso trabalhar no sábado porque eu tenho fé. Eu posso transgredir porque eu tenho fé. Mentira. É porque eu tenho fé que eu não quero transgredir. Eu sou pecador, eu assumo isso. Eu preciso que Deus me perdoe, me transforme e me salve. Essa mensagem de hoje é muito ampla em pouco tempo. Os problemas que eu citei rapidamente aqui, problemas com perfeccionismo, natureza caída de Cristo, divisão na igreja, desviadismo da igreja, estão todas contidas nesses problemas aí que eu citei para você. Existem inúmeras pessoas se alimentando dessas mentiras na internet, especialmente nos Estados Unidos, mas também no Brasil. Existem institutos onde se prega a mentira, em nome da mensagem de 1888. Porque creem mais em Jones do que na Bíblia. Aí fica difícil, né? Se você crê mais num homem pecador do que no Deus que salva os pecadores, como é que vai fazer? Eu espero que um pouco dessas palavras que eu falei para vocês essa semana toda tenha servido de edificação, de bênção para vocês. Creio que Deus falou com muitos de vocês, se não com todos vocês, pela palavra dele. Talvez eu não sei explicar da melhor forma, sei lá, mas o Espírito Santo vai traduzir essas coisas e vai ensinar vocês a serem fiéis à lei de Deus, sem confiarem em vocês mesmos. Confiem somente em Jesus. Ele conhece o coração de vocês, Ele ama vocês, Ele quer perdoar vocês, Ele quer salvar vocês, fazer vocês fiéis e felizes de verdade. Essa é a vontade dEle. E que a vontade dEle se cumpra na vida de cada um de vocês. Vamos terminar essa semana em oração. Papai do céu, eterno e querido, em nome de Jesus, muito obrigado por essa semana, Pai. Essa semana foi uma semana de temas complicados, mas foi uma semana onde o Senhor abriu os nossos olhos para a profundidade da Tua Palavra, Pai. Nós reconhecemos, Pai, que temos dificuldade de entender e praticar a Tua vontade. Nós falhamos no amor, nós falhamos na fé, nós falhamos diante da Tua lei. Muitas vezes nós erramos, Pai, mas nós Te pedimos que o Senhor destrua a obra do pecado e do diabo na nossa vida, Pai. Nos perdoando, nos transformando e nos ensinando, nos guiando no caminho que conduz ao céu pela graça de Jesus Cristo, Pai. Nós não queremos confiar no nosso sábado, mas nós queremos guardar o sábado, Pai. Nós não queremos confiar no dízimo e nas ofertas, mas nós queremos ser fiéis, Pai, nos dízimos e nas ofertas. Nós não queremos mentir, Pai, mas nós não queremos confiar nisso, porque somente no Senhor está a nossa salvação, Pai. Salva a gente, Deus, por favor. Destrói a obra do perfeccionismo, da mentira, do pecado, do legalismo, também de crermos numa graça barata. E nos ajuda, Pai, a entender e praticar toda a Tua vontade, Pai. Que o Senhor nos ajude e nos guarde, toque a nossa família de forma muito especial, livrando dos problemas de saúde, dos problemas espirituais, dos problemas familiares e financeiros, de forma que o Teu nome seja louvado na vida da nossa família, Pai. Abençoa-nos e guarda-nos, em nome de Jesus. Amém.